Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. Eu sou o Gustavo Bocha. Eu sou o Luke. E este é o Mangá ao Quadrado. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles. Pois bem, pessoal, estamos aqui para mais um Mangá. Pessoal, onde a gente saiu esse pessoal? Pois bem, turma. Estamos aqui para mais um Mangá ao Quadrado. Estamos sim, cara. É o nosso podcast semanal, mais ou menos, sobre mangá. Nessa semana a gente tá fazendo um tema aqui meio que no improviso. A gente tinha um tema meio programado, que provavelmente sai semana que vem. Então, por hora a gente vai fazer meio que um step, mas é aqueles programas mais de descontração, então é fácil a gente se virar. Sim. Como o título já diz, né, a gente vai fazer um novo EC. A gente já fez alguns ECs, né, já foi, é uma série, mas faz tempo que a gente não fazia. E um deles que a gente fez é E se Mangá X fosse feito por outra pessoa? Só que agora a gente tem um twist aqui. A gente quer fazer algo similar, mas com um twist. Por quê? O Japão, ele não sabe monetizar as franquias dele direito. Porque você pega, sei lá, Homem-Aranha. Homem-Aranha deve ter uns 40 gibis Homem-Aranha saindo hoje nos Estados Unidos. E sim, eles sabem valorizar a franquia. Pô, Homem-Aranha faz sucesso, enfia Homem-Aranha. De tudo quanto é jeito. 40 desenhos, filme, animação, jogo, tudo. Como um exemplo atual, o Star Wars vai ter uma porrada de spin-offs e uns que já foi lançado, inclusive. Pois é. Não só em filmes, quadrinhos, filmes. É. One Piece demorou 20 anos pra ter um jogo de luta. Pois é. Porra, é verdade. Foi tudo isso, mas... O conceito de explorar a franquia no Japão é fazer um anime, às vezes meter um filler, fazer uns filmes filler, e é isso aí. Tipo, de vez em quando algum mangá tem algum spin-off. É, eles têm esse problema de valorizar o controle autoral, né? Sobre a propriedade intelectual. É, e a gente quer consertar isso. A gente acha que esse mercado poderia valorizar muito mais as suas franquias fazendo spin-offs das obras famosas. Sim. E a gente vai propor aqui justamente isso. Vamos pegar aqui uns autores, algumas obras famosas e falar, pô, podia ter um spin-off disso por esse autor. E é essa a brincadeira. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Se você não se importar, eu começar sugerindo talvez um grande tema aqui, que acho que talvez um mangá que esteja na cabeça de todo mundo já logo nesse começo é One Piece. Né? Sim, porque a gente porque já teve esse papo em off algumas vezes. Já, e no próprio podcast acho que a gente já comentou algumas vezes que One Piece é um mangá que precisa de spin-offs, né? Sim. Tipo, meu, manda alguém, tipo, fazer os arcos de treinamento desse pessoal, Oda, sabe, né? O Oda, ele cria um universo de infinitos personagens. Muitos deles são interessantes, não são todos, tem muito personagem bosta, mas tem alguns interessantes ali e que, tipo, ele não vai usar de novo, sabe? É. E aí tem uma galera que é órfão. Por exemplo, eu sou órfão do Wiper, que é o cara que tinha a bazuca em Skype. Eu pagava muito pau pra ele. É o personagem que eu acho mais cool em One Piece. Eu sou um órfão dele, porque ele nunca mais vai aparecer em One Piece, a não ser numa capa a cada 5 anos. Sim. Até pra um outro exemplo, tipo, se a gente for ver o Jungle chegou a ter série de capas de curta duração em que ele se tornou marinheiro e parecia que ia ter importância e morreu, porque após a Guerra dos Melhores ele nunca mais apareceu. Não, ninguém, um monte de gente nunca mais apareceu, e esse é o erro de One Piece. One Piece, ele podia pegar então esses personagens e fazer uma história em paralela com ela, uns 10 voluminhos, não, 10 é muito, uns 2, 3 voluminhos ali, uma historinha fechada. Porra, enfia um monte de autor pra fazer isso. Imagina, One Piece é super prestigiado. Pega um autor que tá parado aí, que tipo, é um autor que fez coisa boa já no passado, tá meio parado, e faz uma história dele. Por exemplo, eu já vou jogar um primeiro exemplo aqui, poderia pegar o cara de Samurai X, o Atsuki, e fazer alguma história de algum dos espadachins esquecidos de One Piece. Ou aquele cara que, aquele super nova que vira um dinossauro. Esse é um personagem legal. O Drake. O Drake. O Drake parece pra mim o personagem de Samurai X. Samurai X? Porque ele tem uma cicatriz? É, por isso. Ah, verdade, ele tem um X no queixo. Basicamente. Os supernovas no geral já é perfeita, porque enquanto o Luffy ficou treinando 2 anos, eles ficaram, tiveram aventuras no Novo Mundo. Dá pra fazer uma história pra cada um deles. É? Sim. Ó, o do Drake, então, o Atsuki podia fazer uma história fechadinha. E ele, ó, ele tem aquelas arminhas que ele usa, tipo um... Eu não sei nem que, como que chama aquela arma, como se fosse uma massa, tipo um machado, não sei. E ele usa uma espada e uma massa lá. E aí ele é um dinossauro. E aí o Atsuki, ele sabe desenhar essas coisas, personagens meio caricatos, né? Com traço bem leve. Ia ficar legal. É, One Piece, acho que não tem, tipo, não tem um autor. Não tem. Não tem um autor que o Oda falar, ou eu quero fazer um spin-off aqui, e o autor vai falar, não, acho que eu não tô muito afim, não. Qualquer um toparia, eu acho. Você acha que o Nihei toparia? Sim, eu acho. Eu acho que sim. Quem que o Nihei faria? Nossa. Spin-off do quê? Acho que ele faria uma história do Enel, porque o Enel tá lá no espaço. Caraca, isso ia ser muito louco. A ideia que eu tive, na real, foi ele fazer uma história de Impel Down. O Nihei não tem, tipo, essa coisa com arquiteturas diferentes e tal. É um porra, todo um prédio um negócio, maluco. Ou talvez uns negócios com a ciência do mundo, não sei, com o Vegapunk. Pode ser também. Ah, mas aí o Vegapunk ainda é importante, né? Ainda não apareceu, não daria. Não dá. Mas eu acho que uma história de algum maluco tentando sobreviver em Impel Down com o Nihei funcionaria direitinho. Caraca. A arquitetura dele, né? Verdade. Funcionava. Sabe uma autora que eu queria ver ela fazendo alguma coisa em One Piece? Mas eu não sei o que, mas eu acho que ela combina muito com o mundo de One Piece. É a Kei Hayashi, da autora de Dorohedoro. Por algum motivo, tem alguns personagens ali que, tipo, é a cara de personagem da Kei Hayashi. Manda tipo, ela fazer uma história da X-Drake. O Caesar é um personagem da Kei Hayashida. O Caesar, você acha? Caraca, não. Eu acho que manda ela fazer uma história com o X-Drake, né? Dinossauro. Olha só. Ah, ela teria um design muito bom pro X-Drake mesmo, mas não sei. Caraca, não vejo o Hayashida desenhando One Piece, não. Esse é um que não sei se toparia. Cara que toparia. O autor que pra mim que mais combina com One Piece, mas eu não sei onde meter ele, é o Satoshi Mizukami. Olha, uau. Interessante. Eu acho que o Satoshi Mizukami, ele entra num personagem que ele é meio protagonista, assim, meio relevante, mas ao mesmo tempo ele é cômico, mas ele não é cômico porque ele é palhação, sabe? Tipo, Frank. Ele é cômico involuntariamente, porque é o tipo de coisa que o Mizukami faz bem. Um humor meio involuntário ali. Então eu não sei quem que poderia ser que tem um humor meio involuntário ali. Poderia também, talvez, fazer o arco de treinamento, porque teve aqueles 2 anos que ele não mostrou direito o arco de treinamento de ninguém ali, no final das contas, né? Sim. Talvez ele poderia fazer o arco de treinamento do Zoro. Não. Imagina ele fazendo a ascensão do Barba Negra. E ele já soube fazer personagem vilão como protagonista, pois né? Pois é. E aí ele faz. O Barba Negra, ele é esse tipo meio hilário. Tipo, ele não é palhação, ele só é burro. E ele faz cagada. Mas ele avança, sabe? Tipo, ele é burro, faz cagada, mas avança. É interessante, cara. Interessante, eu acho. É uma boa. Eu gostei da ideia. Ele poderia fazer o reinado de Dalton na Ilha de Drone. Uma coisa que eu pensei é que o One Piece sempre tem esses eventos marcantes que o Oda não mostra porque são tipo backstory, essas coisas, não tem espaço. E uma autora que fez uma backstory muito boa quando ela teve a oportunidade de manga dela é a Arakawa, em Fullmetal. É verdade. E aí o que te ocorre? Qual mega evento de One Piece dá pra aproveitar aí? Olha, Treinamento do Frank. É, porque o do Frank teve um, né? Tipo, e aí surgiu uma lenda naquela ilha e aí nunca mais íamos falar daquela ilha. Não, mas spin-off é isso, tipo, é um negócio que aconteceu, não sei, tipo, ninguém nunca mais comenta na história principal, sabe? Tipo, que tal? Talvez a luta do Akainu com o Kiji mostrar ela, tipo, inteira. Pô, tem todo um drama de dois ex-companheiros aí. Eu acho que ela saberia fazer. Do Akainu com a Okiji. Ah, pode ser. Eu tava pensando aqui que a gente tinha que fazer o arco de treinamento de Zoro. Era, obviamente, o Takahiko Inoue, né? Takahiko Inoue podia fazer um arco muito bom. Ah, nossa, é interessante. O treinamento do Zoro. Pô, ali, ó, treinamento tem tudo a ver, né? Arco de treinamento do seu Murata, pô. Murata? Tem que empurrar... Os caras têm que puxar uns ônibus lá no Nossa. Tem o autor de Blade of the Immortal, que eu acho que ele faria também um de samurai muito bom. Ele podia fazer, tipo, sei lá, pegar um samurai que é meio relegado e que é relevante, sei lá, Tashigi. Podia mostrar... Não, Tashigi não ia funcionar no samurai. Não, eu acho que você tem que esperar o ano lançar pra poder pensar nessa ideia. Não, que isso, o Tashigi ia mandar mó bem na mão do... Mas o problema é que a Tashigi não é um samurai, ela tem esse estilo meio... Ela é, talvez ele fizesse jus ao fato de ela ser um samurai mal explorado. É, e ela é, e tipo, ele desenha bem personagens mulheres quando ele não tá violentando elas. Sim. É, é, isso é verdade. Um bom ponto. Tá. Ele faz elas, tipo, ficarem profundas e, tipo, ter o desenvolvimento quando ele não tá torturando e estuprando elas na história. É, isso é verdade. Uhum. Isso é verdade. Ele não ia precisar fazer isso no mundo de One Piece, né? Porque não tem estupro no mundo de One Piece. É, não. Uhum. E, tipo, One Piece ia impedir de fazer, tipo, ia ter algumas linhas guias, né? Ah, sim. Só não estupra e tortura as meninas ali que tá tudo bem. E, tipo, ele ia, aí, então, beleza. E aí ele ia brilhar. Mano, o Hiroaki Samura, gostei dessa ideia bastante. Gostei. Da Tashigi e... Ia ser legal, ia ser legal. Ia mostrar como ela se tornou, né? Tipo, a história passada dela. Nesses dois anos, sim. É, o passado dela mesmo. Tipo, o que aconteceu pra ela chegar na marinha e tudo mais. Não, porque ela é puta num cargo alto. E, tipo, ela... Uhum. Tudo que a gente viu, ela é fazendo merda. Como que ela se... Mas aí, spoiler, gente. É porque ela é a Kuina. Não pode revelar isso. Ai. E o design do Smoker, do Hiroaki Samura, ia ficar foda. Na verdade, o design de tal personagem ia ficar foda por tal autor, meio que já justifica muitos spin-offs, né? O Smoker tem uma arma legal, acho que se ele pegasse a frota inteira do Smoker, tipo, o barco inteiro do Smoker com uma história e não só a Tashiga, já ficaria legal. Porra, e aí punha uma arma pra cada um lá, inventava qualquer coisa, dava certo. É, faz, pois é. Porque ele pode expandir, né? Essa é a vantagem, não precisa só pegar o personagem, você cria mais coisas, né? Então, tipo, ah, vamos dar um backstory pra esses personagens que, tipo, nem eram personagens de verdade, eram figurantes aqui. É, coloca um, de repente, marinheiro ali aleatório, coloca como alguma coisa mais relevante. Vocês acham que a autora de queijo, o autor de queijo, conseguia fazer alguma coisa no mundo de One Piece? Conseguia. Com certeza. O que eu não sei, mas conseguia. A Ilha das Mulheres, pô. Porra. E se fizesse um mangá sobre o Okama Kenpo? Uau, isso seria incrível também. É, mas o spin-off do autor ou autora de queijo ia ser, tipo, aquele spin-off, ah, vamos pegar os personagens de One Piece e botar em queijo. Esse seria o spin-off. É, muito ruim, mas ia ser isso. Só ideia sobre isso. Nossa, não, seria maravilhoso. Não, eles estão sobre a água, inclusive. É, não, e o Oda desenha as mulheres perfeitamente para o esporte, né? Eles já são. Pois é. Qual seria o ataque das personagens principais da Nami Robin? Será que a Robin ia ser mó pelão, tipo, né? Várias pontas? É, então. Justamente. A Robin ia dar um soco, e aí na hora que o soco estivesse chegando, ia surgir um mamilo na ponta da mão, assim. Sabe? Aí ia falar, é peito. Ganhei. Cara, excelente. Isso é a Nami tem umas bondades eletrizantes, né? Ah, é verdade. Desculpa. Mas eu tava pensando nas piratas cuja, porque elas são um grupo de mulheres, elas poderiam se especializar na ser, arte. Pode ser. Elas são também todas curvilíneas, tirando as gordas. Que é sempre assim, uma pis, né? Ou tipo, é gostosa ou é horrorosa. Não tem, tipo, meio termo. Qual autor você acha que não ia conseguir fazer um bom spin-off de One Piece? Tipo, que não tem nada a ver. Nihei, esses comentários, eu acho que, tipo, meu, esse cara nunca vai fazer um spin-off de One Piece bom. Tipo, esquece, sabe? Vai sim. Apesar dessa ideia de Imperial que eu gostei, tipo, meu, não tem como. Vai ficar bem desenhado, né, mas... É que One Piece é um lugar muito amplo. Você, tipo, tem conceitos ali que você pode adaptar pro autor que você imaginar, sabe? Ele pode pegar aquilo, ah, vou fazer uma versão minha desse negócio. Sim. Não, e um dos negócios especiais de One Piece é que, tipo, todos os personagens têm um character design bem único. E essa é a característica oposta do Nihei. É, isso, né? É verdade. Isso é verdade. Ah, os personagens têm o mesmo character design. Acho que o Nihei não ia rolar. Fazer só o Enel, aí só vai ter o Enel na história inteira navegando pela arca. Pelo espaço. Pelo espaço sozinho. O Bata talvez é um cara que eu não consigo imaginar desenhando One Piece. Ah, dá. Obata? Pensa. Só se for com aquela arte de Bakuman dele, né? Ah, só pensando, tipo, um Death Note Ricardo Nogono ia rolar mesmo. Tinha que ser um Bakuman, que é um pouquinho mais estilizado, mais caricato. É. Aí funcionava. Uma arte meio Platina Indie ficaria legal. Bom, muito One Piece já, vamos avançar. Eu acho que a gente tem que se focar em franquias que já são grandes e famosas, porque é esse tipo de história que teria spin-off. Então, Judeu, que mangá que você acha que teria spin-off pra gente poder fazer umas ideias aqui? Talvez É porque eu tipo, me doaria o coração, mas talvez Slam Dunk mereceria uns spin-offs, tipo, depois da história. Acho que isso ia estragar tanto o mangá. Mas esse, tipo, essa é a alma do spin-off, é estragar a história, né? Tipo... É verdade. A gente tá pensando no lado bom do spin-off, que é ter a história contada de personagens que a gente queria ver, mas a gente não tá vendo o lado ruim dos spin-offs, né? Quer contar uma história ruim, né? Por exemplo, ia ter com certeza o spin-off da geração seguinte, sabe? Exato. Tipo um Senseiya, Santa Show, sei lá. Ia ter sim, e foi meio que o que o Naruto fez agora, tipo, continua a minha história aí, você meu assistente, sabe? Tipo, é um spin-off de Naruto que só continua a história, só isso, né? Tipo, então acho que Slam Dunk, se tipo, o Japão tivesse mais essa alma de explorar, seguiria essa linha aí. Continua a história aí, você, autor X, entendeu? Sim. Então quem que daria pra fazer? Com certeza a gente vai ter que pegar os autores de mangás de esporte, porque tipo, é isso que eles fariam. Vamos pegar esse cara que é de esporte e vamos pôr ele pra fazer esses spin-offs e tipo, mesmo que o mangá dele seja uma merda, sabe? Sei lá, um cara do Kuroko no basquete. Vamos meter esse cara aqui pra fazer basquete, porque já não? Já é até basquete também, né? Basquete, tudo ali, cara, tudo ali. Ah, e o cara de Kuroko ia pegar Slam Dunk e ia começar a enfiar poder. Ia começar, claro. Mas não seria só ele. Se a gente colocasse, sei lá, o cara de Prince of Tennis também pra fazer, com certeza ele ia enfiar poder também. Sim. É porque ele tá meio que fazendo mangá de esporte agora, o Hiroki Endo, o All-Round Amiguro. Hiroki Endo mandaria muito em Slam Dunk. Em Slam Dunk. Mas o que que dá pra gente fazer de Slam Dunk? História? Que vocês acham que dá pra fazer? Continuar a história só? Dá pra pegar uns outros times, talvez? É, tipo, o clássico de spin-off de esporte, na verdade, é isso, né? Tipo, desenvolver a história de outros times. Saindo um pouco de Slam Dunk, mas quando a gente surgiu com esse tema, eu pensei, nossa, Haikyuu mereceria, tipo, uns spin-offs, tipo, de outros times. Aí eu pensei que o cara meio que já tentou fazer isso com o Nekoma e com o Cocô, né? Não. O Haikyuu, já que você puxou, ele merece um spin-off feminino. Nossa! Puta merda. Ah, sim, verdade. Com o time feminino. Puta, esse merece. Acho que deveria pegar um cara que manja de fazer personagem, tipo, por exemplo, Murata, que faz bons personagens, e coloca aí Haikyuu. Quem desenha bem personagens femininas? Então, olha só, pra fazer um mangá de esporte, um Haikyuu feminino, tem um mangá, eu vou procurar o nome da autora, que é um mangá de vôlei, só que é vôlei feminino. E tá, tipo, em andamento no Japão até hoje, só não tem scans, mas eu... Ó. Não é Beach Stars? Não. É um mangá que parece bom. Se chama Shoujo Fight. É de uma autora chamada Nihonbashi Yoko. Ela faz um mangá de vôlei feminino. A gente ia tirar o sucesso dela. Agora em mangá de esporte, eu fiquei no... Eu fixei no Hiroki Endo mesmo. Porque o Hiroki Endo faria um Haikyuu feminino bom. Porque ele sabe fazer personagem de mulher, esse homem. Puta que pariu. Ele ia saber fazer. Em próprio Around Meguro, que é um mangá sobre MMA ali, né? Tipo, ele tem tipo, várias meninas ali participando. E, tipo, ele não objetifica elas, não faz nada. E, tipo, várias, tipo, proporções corpóreas. É muito interessante. Mas por feminino, vocês falam o time de feminino da escola? Isso, isso. Não ia ser um genderbender. Por favor, não seja um genderbender. Não, é que eu tava pensando pode nas várias que tenha. Tenha um genderbender pelo, sei lá, autor de To Love Hero. Não, eu só tava pensando nas managers. Mas, ok, eu acho que o time feminino seria muito interessante. Teve um drama do time feminino em Haikyuu. Teve um micro arquinho ali. Uma derrota ali só. Uma derrota super rápida. Não, Haikyuu, toda vez que ele mostra o time feminino, eu, caraca, cara, desenha isso, vai. Parece mó legal. Parece mesmo, eu fico interessado, mas eu fazer o quê? Eu já percebi que não vai acontecer. Ah, mas ó, vamos lá, Slam Dunk de volta. Então o que dá pra fazer Slam Dunk? Dá pra fazer do futuro, né? Tipo, uma geração seguinte do Shouhoku, sabe? Tipo, agora eu vou levar o Shouhoku pro. Focando demais no lado do esporte de Slam Dunk, quem deveria fazer um spin-off de Slam Dunk é o cara de Cross. Olha! Nossa! Podia ser passado diante do Sakuragi? Até porque ele já fez, né? Chama Cross. É. É, pois é. Krause é meio que isso mesmo. É, o Krause é o Sakurai que foi pra escola errada. É basicamente isso. Talvez. É porque Slam Dunk eu acho que tem muito potencial pra ser também meio que um slice of life. Tipo, tira o esporte e faz um slice of life. Então, tipo, eu acho que até a arte do cara de Yotsubato tem um pouquinho a ver. Nossa, isso é muito mal. A ver, eu não sei. Eu consigo ver acontecendo esse spin-off, mas eu não acho que tenha a ver, não. Não, nem um pouco, talvez. Eu acho meio puxando longe aí, mas eu quero um slice of life de Slam Dunk pelo cara de Yotsubato. Deve ser muito uma bom. Ideia de spin-off que eu tive de Slam Dunk foi fazer o passado do treinador, sabe? Ele levando algum time antigo dele ao... Caraca, o passado do professor Anzai ia rolar. É. Ia rolar fácil. Quem que dava pra fazer o passado do professor Anzai? Sabe quem que ia dar? Esse é o tipo de coisa que eles pegariam um cara que é veterano, tipo um mangaka já velhaco, que tem um histórico foda, e aí tipo... Pô, vamos dar esse presente pra esse cara aqui, porque ele que vai saber fazer. Então, sei lá, o cara de Hokuto no Ken, não sei, assim, uma coisa... O cara de Ashita no Joey, uma coisa nesse caminho. Nossa, tão verdade. Ashita no Joey, acho que já não rola mais, mas... Pô, o cara tá lançando mangá até 2008, tinha mangá novo dele. Sabe quem ia fazer esse spin-off? Isso aí tem cara pra mim de spin-off do Boichi. Não, spin-off do Boichi, bom, a ideia é óbvio fazer do cara de Giant's Killing, mas... Enfim. É, não, talvez. O que o Lucas falou é estranho, porque o Shiba Tetsuya se matou. Ah, é? Ah, não. Não foi. Não, foi irmão do novo dele, tá certo, esquece. Caraca, cara, eu pensei que. Não é que, mas é que o roteirista de Ashita no Joy já não tá vivo mais. O desenhista não, pode ser. Ele morreu. Isso. É, não, então vamos ter que pegar outra pessoa. Tem que ser o desenhista de Hokuto no Ken pra fazer, sei lá. Ele fez algum mangá de esporte, o cara de Hokuto no Ken? Quem que é o cara que fez Sanctuary? Ai, eu sempre confundo com esses malucos dos anos 80. É, então, tá é tudo igual esses caras. Esses caras não fizeram um mangá de esporte, não. É, mas isso daí, cara. Eles iam cagar a história, eu acho. Porque pode ser uma história séria dele, tipo, motivando o time, o esporte é secundário, sabe? É o Ryoichi Ikegami que fez. E ele... Ah, mas sabe quem poderia fazer esse mangá? O autor de Rookies e Roku Dynasty Blues. Podia ser. É o cara de. Que faz aquele mangá de stand-up comedy agora, né? Esse aí. É o mesmo feeling, de certa forma. Exatamente. Eu acho que é o mesmo feeling, acho que ele poderia fazer. Acho é que um autor renomado já, tipo, fez um mangá de sucesso, né, John? E se fosse? Essa é um long shot. E se fosse Naoki Urasawa? Ele já tem um mangá de esporte. Ele teve mangá de esporte, ele fez o Yawara. E o rap também. Naoki Urasawa tem que contar a história completa daquele cara que... Eu não sei se ele morreu ou se suicidou do... Que era o protegido do Anzai. Eu não lembro mais o que aconteceu na história. Eu não lembro. Não tinha aquele outro treinador? Tinha um outro jogador que foi pros Estados Unidos e aí depois ele morreu, não sei porquê. Teve esse cara que é porque fez o Anzai. Caraca, ia ficar... Não, eu não sei se ele... Não, o Naoki Urasawa não faz... Ele faz drama coisas psicológico, pesadas, não, né? É, sabe uma ideia que eu tava pensando aqui, mudando um pouco de assunto? A gente, tipo, tá pensando em coisas que combinam com os autores e tal. Mas se a gente pegasse um mangá, assim, tipo, mais levezinho, mas que tem um potencial de fazer, tipo, uma história super dark num mangá que é mais, que a gente usa mais leve. Tipo, sei lá, pega um shonen que a gente gosta e faz, tipo, uma história do Oshimi ou do Asano com os personagens. Uma coisa meio psicológica, assim, uma... É, pega um mangá shonen que tem potencial. É. Naruto. Nossa. Porra. Ó, escuta. Talvez, aí sim, talvez o Nihei escrevendo Neuro. Porra. Cara, eu acho que funcionaria, mas eu acho que funcionaria mais a Kei Hayashida. É, a Kei Hayashida. A Kei Hayashida escrevendo a história do Neuro no mundo dos demônios. Cara, ia dar muito certo isso, cara. Cara, essa combinação tinha que acontecer. Caraca, essa história é boa. Puta que pariu. E tipo, como ele tipo, meio que cresceu ao poder lá no mundo dos demônios. Sim, porque ele comeu todos os puzzles, né? Mistérios. Os mistérios do mundo dos demônios. E por isso que ele veio pra Terra. Então, tipo, é uma história de ascensão do monstro do capeta. Cara, ia rolar. ia rolar. Continuando isso, dá pra pegar um desses mangás de romance shonen, sei lá, tipo 100% de Soul Love, e colocar o Oshimi pra roteirizar, porque tem potencial em fazer, tipo, ficar tudo deturpado na vida dos personagens. Caraca, né? Mas aí você tá falando uma história do Oshimi, não precisa... Então... Bom, pega os personagens... Ó, o Oshimi escrevendo Nisekoi. Exato. Então, mas o Oshimi escrevendo Nisekoi do ponto de vista do amigo do principal, que ele só vê as outras mulheres se apaixonando por ele e ninguém se apaixona por ele. E aí ele vai ficando com um complexo que ele não consegue ninguém. É, então. Tem que ser esse tipo de coisa pra funcionar do Oshimi. Uhum. Ele faz o spin-off do amigo loser. Todo mangá tem esse amigo loser. Todo mangá tem. Eu queria enfiar o Asano em algum shonen. Qual? Então. Em algum shonen. Qual que não? Ele é bem shonen. Não é bem shonen, não. Qual mangá? Não é bem shonen. Tô brincando. Qual aspecto do Inyo Asano a gente consegue exacerbar pra enfiar num mangá de shonen? Só se for, tipo, esse negócio mais coming of age, talvez. Algum shonen que as personagens envelhecem e aí começa... É, progressão de idade. Ele pode fazer o spin-off de um cara aleatório que tá prestando, pela última vez possível, o exame chunin. Tipo, é o último ano que ele pode prestar. E ele nunca passou. Se é assim, faz ele fazer Love Ina uma vez. Cara, ia rolar. Ia rolar. É, nossa, é perfeito. Ia rolar. Ele fazia... Não, mas aí não pode fazer Love Hina, né? É um spin-off. É, não, claro. Tem que ser um spin-off. Mas por que não coloca a Sana pra fazer uma continuação de algum mangá de esporte? Porque aí os personagens envelheceram e tá contando... E tão lamentando Cara, lamentando a vida do pós-mangá de esporte. Porque o mangá de esporte, nem todo mundo ali segue, né, a carreira de esportista. Uhum. Então, tipo, a maioria dos caras, tipo, vai pra uma vida, tipo, normal de trabalho e fica... Era tão legal quando ele jogava futebol. Era um spin-off dele. Ó, isso funciona, hein? O spin-off dele, que é da reunião do time 10 anos depois. Sabe? Vamos combinar, sair, né? Ver como que o pessoal tá. E aí, tipo, tem gente que seguiu carreira, tem gente que não. Tem gente que seguiu carreira e deu mal. Tem gente que seguiu carreira e deu bem. Que mangá que dá pra fazer isso? Legal. Eu gosto da ideia do estranho, eu gosto de iShield. É, iShield é o que mais tem, tipo, uma discrepância entre os caras que vão seguir na vida com esse esporte, sim, e os caras que vão, tipo, continuar. Cara, eu acho que eu podia até tornar o iShield melhor, se tivesse esse spin-off. iShield 31 podia chamar, que é quando eles se encontravam 10 anos depois. Boa. Era bom, mas eu não tinha 21 anos, então eu não tinha. Né? Mas ok. Ó, uma outra. Existem franquias que eles não pedem spin-off, mas por fazer sucesso teriam. Como é o caso de Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist não precisa de um spin-off. Ele soube cobrir quase tudo que precisava ali. Só que ia fazer sucesso, né? Fez sucesso. Então a gente precisa vender essa franquia pra alguém, né? Então, quem que ia meter a mão num spin-off aí, ia fazer cagada, provavelmente. É porque o Fullmetal a gente tem que pensar ao contrário, né? Porque o mangá fecha tão direitinho que o spin-off que a gente tem que pensar é pra estragar o mangá. Ó, sabe quem que ia estragar legal o mangá? O Mashima. Porra. O Hiromashima de Fairy Tail. Ele ia fazer... Ele ia objetificar alguma personagem que era popular em Fullmetal. Nossa, não. É, e o Mashima, inclusive, é especialista em spin-off, né? Ele é um autor que sabe usar o mangá dele pra criar um bando de coisa. É, mas ele cria tudo sozinho. Pô, a Shinobu é porque ele é um robô, mas ele sabe, tipo, sair com uma ideia de spin-off. Quem que é o Bosha que você falou? Quem, Bosha? Eu acho que a Shinobu Otaka ficaria legal. Quem é? Autora de Mag. É, ela poderia contar a história da China lá. Tipo, no da ponto China, de vista. Podia. É verdade. Podia, alguma coisa ali. Tipo, mas sabe o que tinha que ser esse spin-off? Ele tinha que ser algo totalmente, pra ele ser legal, ele não podia ter relação nenhuma com a história de Fullmetal. Ele não podia ser, tipo, a história do cara lá, do... Como que ele chama? Ling. Não podia ser a história dele. Tá, podia ser uma história que passava ele, sabe? Sei lá, o irmão dele. Tem que ser alguma coisa que eu acho que aí funcionaria. Quem tem potencial pra estragar lindamente num spin-off de Fullmetal Alchemist é uma história do mundo, da cidade lá, dos caras que todo mundo tem braço de metal ali, né? Todo mundo tem um braço mecânico, escrito e desenhado pelo Hiroya Oko, autor gigante. Nossa! Ele ia fazer um design mó legal, mas ia ser tosco. Mas o resto ia ser horrível. Ia ser horrível. Sabe um nicho que a gente não tá investindo? A gente não tá investindo no nicho dos spin-off e onkoma de vida cotidiana de uma história que não tem esse tipo de história, sabe? Tipo, próprio Fairy Tail. Vida cotidiana do exército quando ele não tá em guerra. Aí podia ser um Yonkoma desenhado pelo cara de Yotsubato. Tem talvez a ideia de Slam Dunk pelo cara de Yotsubato funcionaria melhor num Yonkoma mesmo. Porque spin-off em Yonkoma acontece com bastante frequência até. É, isso acontece mesmo. One Piece pra mim é um mangá perfeito pra fazer isso. Coloca uns Yonkomas deles no bando, porque tem potencial pra expandir as interações dos personagens. É, eu tô falando isso porque eu acho que em termos de spin-off iria existir e funciona, mas eu ia achar todos uma merda. É, basicamente. Eu acho que é o que eu ia gostar. Não tem como ser pior do que todo mangá que faz sucesso, ele expõe aqui. Parece que é o mesmo autor pra fazer aqueles, tipo, aquela versão chibi do mangá. Nossa senhora. Tipo, e aí tem aquele do Rock Lee, sabe? É o mesmo cara que faz todos, tem um de One Piece também, teve um de Assassination Classroom. Pô, mas isso é pra criança, cara. Nossa, pode ser bom, pra criança significa que tem que ser ruim. Isso é tosco. Esses spin-offs são os spin-offs errados, né? São. Tipo, como não aproveitar a franquia. One Punch Man é uma história que abre bastante manga pra spin-offs, né? Com todos aqueles personagens e tal. Pra fazer, tipo, vários heróis. Podia ser um universo de super-heróis, tipo, universo Marvel, universo DC, universo de One Punch Man. Podia funcionar. Podia funcionar mesmo. E esse é um que justamente daria pra chamar justamente os autores que a gente tá pensando em fazer spin-off, tipo, Kishimoto, Oda, podiam fazer umas histórias de uns heróis ali. Porra, que, tipo, tem a ver, tem uma arte cômica ali também, né? Sabe quem que ia ficar legal? O cara... Caramba, muitos nomes que a gente tá falando, tô pensando todo. Takahiko Inoue fazendo daquele cara que é o Yankee com bastão. Ah, sim. Uau. Sim. Seria bom, seria bom. O Oda contando a história do cara que é um cachorro fantasiado. Tem tudo a ver com ele. Isso tem tudo a ver. Isso ia funcionar também. Isso é funcionar. Só os caras mais idiota ali. Cara, tem muito que dá pra usar. Ó. Tem aquele que tem os poderes... Aquela mulher que tem os poderes psíquicos. Dava pra pegar quem que tem uma história legal de coisa psicológica, assim. É porque, né? Não sei, o autor de Siren, né? Os cara... esse ia ser um autor retirado da falência e dar um trabalhinho que ia dar uma graninha pra ele. Ele se venderia por isso. Será que a gente vai explorar o universo dos mangás de detetive? O universo dos mangás de detetive? É, são nossos mangás que tem os detetives, tipo, Meitantei Conan e algum, tipo, sendo feito por pessoas e tal. Tem mais algum outro mangá de detetive? Oh, claro! Tem aquele autor que só faz coisa, assim, que é aquele que tem vários nomes, o Shutakami lá, só. Ah, é verdade, é o cara que... É. Não, ele não tem só disso, né? Ele é o cara que fez o Drops of God, aquele mangá de vinho. Kindaishi é desse cara. Kindaishi é desse cara. O Zuari no Kishi. É o cara que... Ele sozinho publicava metade da Shonen Magazine. É, acho que ele parou com isso, né? É, foi viver a vida, né? Zuari no Kishi ainda tá lá, pra sempre. Quem escreveu o melhor mundo de One Piece possível é o Yoichi Amano. Como não? Não? Eu não. Desenho dele do mundo de One Piece, não? Não, ele é desenhar, mas ele só poderia melhor desenhar. Alguma outra pessoa escreve. Eu não sei. Eu não sei, tipo. Ele ia cancelar, ele ia cancelar mas... o spin-off. E aí, chamando o autor de um monte de coisa, ele é cancelado. É que a gente jogou várias direções aqui, a gente não fechou nenhuma. De detetive? É. Quem dá pra fazer de detetive? Eu não sei que história que eu acho relevante o suficiente pra eu querer que tenha um spin-off. Conan eu sei que é famoso, mas eu tô cagando pra Conan. Pensa em alguma história, tipo, vai de repente lá no mundo de Tenth Century Boys, teve uma morte e aí desenvolve o detetive pra explorar, ou de repente um mangá de detetive que bota o Oda pra fazer um caso lá. Não, o Oda gente. Não, o Oda não sabe fazer isso. Oba Obata escrevendo o Tenth Century Boys. Oda e Obata ia funcionar. Só que tinha que ser de... Só que tinha que ser algum personagem masculino, porque eles não iam conseguir fazer. Não iam conseguir fazer a... a menininha lá. A Kana, né? Porra, a Kana é boa demais pra eles. Eles podiam fazer o spin-off dos mangakás que moravam do lado da Kana. Aí, ó, tudo a ver. Exato, nossa, é. Aí, ó, é isso. parece ruim mesmo assim. Não, eu estou achando uma merda essa história. Esse spin-off parece horrível mesmo. Nossa, já que a gente tá all over the place, já cagou toda a estrutura possível, vou voltar um pouco pra Haikyuu, que eu acho que dá pra fazer um spin-off, só que tipo, não é um mangá spin-off, é aquele que é tipo um capítulo spin-off só, que dos caras que trocam o placar. Quem poderia fazer um spin-off desses caras? Meu Deus. Inio Asano? Sobre a inexistência Inio Asano. O pessoal reclama que eu falo Asano. Inio Asano. Não, alguém que vai desenvolver um romance entre os dois. Pode ser também que tem a autora de. Autor ou autora de Yaoi Boys Love. Eu não sei, não manjo desse mundo. Não. Não, a autora de Tamen Deguchi. Nossa! A autora de Tamen Deguchi deu um capítulo ali dos caras que trocam o placar. Eu quero ler isso. Eu quero muito ler isso. Isso ia ser muito bom. Uau. Isso não saiu, mas é um spin-off como uma fanfic. Isso eu já tô indo muito longe. Fanfic. Não, mas ia ser. É verdade, ia ser muito fanfic, porque não ia ser autorizado. Por que um spin-off é se não uma fanfic que não é oficial? Não. Verdade. Calma. Cara, datando um pouco. Podcast, a Shueisha está pagando alguém para fazer um spin-off do Yantia em Dragon Ball. É verdade. Alguém está sendo pago por isso. Então, se o Yantia pode ter um spin-off, os caras do placar de Haikyuu podem ter um spin-off. É. Aliás, essa ideia de fazer, tipo, um capítulo para uns personagens ser relevantes, que não tem uma história inteira, eu acho que o autor perfeito para fazer isso para qualquer personagem de qualquer mangá é o autor de Cat's Dance. Porque ele fez um mangá inteiro em que ele introduziu um personagem, tipo, vários personagens únicos o tempo inteiro no mangá. Tipo, a carreira dele ia ser fazer um capítulo de personagem aleatório de mangá. E ele ia ser muito bom nisso. Ele ia ser tipo uma lenda, ó. Finalmente ele chegou neste mangá e tá fazendo um spin-off do Gaiman em One Piece. Exato. Ele é perfeito. Ia ter anúncio, né? A autora aí escolhe Naruto com o seu próximo mangá e todo mundo, é, porra, caralho, finalmente. Eu acho, inclusive, que a gente fez pouco spin-off de Naruto aqui nessa conversa. É verdade, né? É porque eu não entendo muito de Naruto. É porque é mano, óbvio. É que é tão fechadinho, né? Não. Ele podia explorar esses outros mundos aí que ele tem, né? Tipo. Outra vila. Pega outra vila. Manda outra bala. Ele podia explorar qualquer outro personagem que não seja Naruto ou Sasuke, tá? Todo mundo faltou ali, né? É, então. Nossa, pega só. Bom, é que eu tô fixando aqui no Inio Asano, mas talvez outra pessoa seja até melhor. Inio Asano fazendo spin-off do Shikamaru. Não, Shikamaru. O Shikamaru não é aquele cara super. Tipo, super planejador e tal. Sim, e o autor de Liar Game? Faria umas coisas da hora. Mas ele não podia desenhar. Ele não podia desenhar. Mas ele podia fazer umas coisas da hora. Talvez. Ele ia fazer tipo umas putas de umas regras pros poderes que ia ser. Exato. Esse cara, então, ele poderia fazer. Tem que ser algum mangá que tem, tipo, muitas regras de poderes. Sabe? Tipo, Jojo. Tem umas regras. Ou Hunter x Hunter. Vocês não falam que Hunter x Hunter tem disso? Que, tipo, poder pode ter um monte de nuances. E aí, E Hunter x Hunter é o mangá perfeito pra ele, tipo, já que o mangá é totalmente aleatório, colocar um jogo em que ele possa inventar várias regras whatever pra fazer. É, Hunter x Hunter é mal desenhado de qualquer forma, né? É, exato. Não, ninguém ia se importar. O pessoal ia falar, caramba, melhorou o traço do do gacha, né? Sendo que o cara de Liar Game tem, tipo, três expressões que ele sabe desenhar, só. Passivo, surpreso e maldoso. É tudo que ele sabe desenhar. Não, tem o surpreso e tem o muito surpreso, que é, tipo, a cara deformada. É verdade. O mangá que, incrivelmente, talvez, parando pra pensar, tem muito mão também pra spin-off, não rolou mesmo, porque não foi tão sucesso assim. É Blame, né? Que o cara construiu um puta universo ali, abriu mil histórias, não fechou praticamente nenhuma direito, né? Sim. E um autor que eu tô pensando aqui, talvez eu gostaria de ver um spin-off de Blame, é o autor de Soul Eater, fazendo um spin-off de Blame, talvez. Será que rolaria legal? Tipo, de algum outro personagem qualquer ali, nesse mesmo universo. E se fosse o autor de Gun, falando sobre alguma comunidade que mora lá na construção de Blame? Porra, sim. Sim. Porque, tipo, sim. Tem um monte de comunidades ali, né? Que a gente não vê, porque o cara chega, destrói tudo e vai embora. É. Então, podia ser a história de um desses caras que, tipo, estão tentando sobreviver àqueles construtores lá que vêm e constroem tudo em cima. É uma boa, é uma boa, sim. Pena que seu Wither já tem um spin-off, né? É verdade, é verdade. Que é muito bom, por sinal. É, o excelente seu Wither Not. Sabe um cara que a gente não colocou ele em nenhum spin-off e eu acho que tem muitas histórias que ele poderia entra o autor de Vinland Saga. Interessante. O Makoto Yukimura. O que, que dá pra meter ele de legal? Eu não quero ir no que óbvio. Ele... Eu acho que, a gente pode quebrar o óbvio. Porque a gente tá todo mundo pensando, um mangá de samurai, de luta, não. O Berserk, que... né? É. Bom, eu ele também fez uma ficção científica. Então, é. eu acho que ele tem um... E é uma ficção científica que é uma coisa meio quase um Slice of Life. Então ele é um cara que sabe fazer alguma coisa, tipo, bem diferente do ramo de atuação dele, sabe? Ele ia saber, por exemplo, fazer, sei lá, um spin-off de... Spirit Circle. Pode ser. Eu tava pensando, sei lá, em Crawls mesmo, tipo um mangá de delinquente. Ele ia conseguir fazer, se bem que ainda tá no ramo de porrada, eu né? Eu consigo imaginar ele fazendo um mangá de delinquente, sim. Sabe o que eu imagino ele fazendo? Eu imagino ele seguindo pra um caminho parecido com o que o autor de Eden fez, e depois do mangá dele fazer tipo um Slice of Life de esportes. Então, que mangá que ele poderia se encaixar nisso? Um Slice of Life de esportes funciona mesmo. Funciona. Ele poderia fazer... Não tem tão muitos mangás de esporte que eu tô... Já escolheu os... Gente, Ricardo no Gol. Ricardo no Gol, porra. Nossa, dava. Ricardo no Gol, dava. O cara de Vinland Saga foi feito para Ricardo no Gol, com certeza. Com certeza. Caraca. Porra, conta a história. Conta a história. Eu adoro o capítulo da menina que joga e, tipo, ela não consegue passar de ano muito bem. Tem aquele volume lá de Ricardo no Gol, que é basicamente um volume de capítulos para os personagens que... A história esquece deles depois. Sim, ele podia continuar fazendo isso, né? Podia ser dele. Não, podia pegar qualquer um daqueles caras que aparecia no treinamento e, tipo, contar a história dele. Sabe, tipo, aquele cara que é de moto lá, que era mais velho, que jogou contra o Ricardo. Sim. É que Ricardo Nogô também é a história de como cada pessoa que o Ricardo vai encontrando vai ficando, tipo, pra trás, porque ele vai subindo muito, né? Então... É isso aí mesmo. Ou ele podia contar a história do garotinho coreano que o Ricardo encontra? Pode ser também. Pode ser. Tem muitas oportunidades aí, cara. Isso é legal. A própria Arakawa, acho que caberia bem num spin-off de Ricardo Nogô também. Nossa, ela ia fazer. Ela ia destruir esse spin-off. Ela ia fazer mais a parte da convivência, mas ela ia saber fazer os dois lados. Porque eu tô pensando no Ginosage agora. Que, tipo, ela faz a parte da fazenda, mas é a convivência que é o tia do mangá dela. E ao mesmo tempo a história avança. Nossa, ia ficar muito bom. Vamos pensar aqui num outro lado. A gente já falou de como piorar um mangá. E se a gente pegar um spin-off pra melhorar um mangá? Tipo, um spin-off de Fairy Tail. O que seria um spin-off bom de Fairy Tail? Nossa. Quem que sabe fazer uma história com uma fantasia bem interessante, assim? Nobuyuki Anzai. Eu acho que ele tá ali pau a pau com o autor de Fairy Tail. Ele só é mais curioso. O Anzai é bom, fica quieto. Não, ele então. É bom. Mas eu tô dizendo que, tipo, no estilo narrativo ia ser bem próximo. Ele só não ia meter aquelas mãos de mulher de decote, peito e bunda. Então, eu acho que a autora de Kekaishi e de Birdsman poderia funcionar. Ela sabe fazer, tipo, essa fantasia mais leve e, tipo, colocar personagens interagindo. Ela ia conseguir dar ideias legais de poderes finalmente pro mundo de... Exato, de Fairy Tail. Porque Fairy Tail é, tipo, todo mundo tem poder único e vira um raio de poder no final. Porque, sim. Cara, isso é muito decepcionante, Fairy Tail. Tipo, ele não sabe fazer poder, ele não sabe... O autor de Jojo podia enfiar uns poderes muito loucos ali de Fairy Tail e ia ser melhor. O autor de Jojo podia trabalhar como o cara que inventa poderes pros outros mangás, assim, né? Ele exporta, né? Ele é um outsourcing. Quem saberia fazer uma versão melhorada de Fairy Tail é o Satoshi Mizukami. Inclusive já fez, né? Se chama Oshino Stabilare. Não é bem assim, mas agora é uma pergunta trick, hein? O Kubo faria um Fairy Tail, um spin-off bom de Fairy Tail? Seria melhor. Seria melhor. Porque pelo menos os poderes seriam mais estilosos. Mas ele não ia mudar os poderes, né, dos personagens. Não, ele ia fazer um spin-off. Então, mas aí tem que ver do que ia ser o spin-off. Se ia ser tipo um spin-off do Grey, né? Se bem que já tem, né? Então tem que ser um spin-off da Erza. Mas porra, o Grey é o personagem. Ou o que ele pode fazer é fazer um spin-off, tipo, The Lamia Scale, que é aquela outra guilda, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Não, ele não pode criar poder, não. Ele tem que usar os personagens que têm os poderes ali. Ah, não. Aí não é legal. Não, tipo, eu tô pensando em criar personagens novos, sabe? Tipo, fazer um spin-off de uma outra guilda, de algum personagem que, tipo, não apareceu em Fairy Tail, mas, tipo, ele faz parte de outra guilda. Ele é, tipo, o Natsu de outra guilda. E aí pode fazer toda uma história. É um tema que devia ser explorado. Era uma coisa interessante pra fazer em spin-off. outras guildas. Não, isso mas... ia dar muita grana pro É, só que o Mashima mesmo, é que o Mashima já fez uma coisa com o manga dele, porque a Fairy Tail ficou muito acima de todas as outras, do sim, nada. Sim, é. Era pra ser equilibrado e de repente não é mais. É, pois é. Agora, lá. A gente tá fugindo do óbvio, mas o Ada faria um Fairy Tail muito melhor que o Mashima. Mas não, mas focando em uma outra guilda. A gente já falou disso no outro podcast. Reforçando. Eu não sei. Sabe um que eu tô querendo? Um autor que a gente não usou também. E eu acho que tem várias histórias que dá pra colocar ele como desenhista. É o Wolgrate. Eu pensei nele, mas eu não sabia. Não. Porra, nossa, é. Caralho. E o Wolgrate agora ele tá numa pegada meio psicodélica, assim. Então talvez ele pudesse fazer um neuro também. Que nem a Hayashida. Nossa, é. Neuro. Precisava de um traçozinho melhor, realmente. Neuro e Ansatsu. Podia ter. O que mais que exige um traço ou meio psicodélico? Ou o Great fazendo talvez um spin-off de Gigan. Pode ser. Eu não sei, ele não desenha máquina muito, não, né? Desenha. Ele desenha de tudo. Mulher que é a moto, ele desenha. Como? Ele tem uma roupa, tipo, no Air Gear, que o patins é o corpo inteiro, tipo, uma roupa gigante, assim. Nesse mangá novo dele, o Berg Trinity, ele tá fazendo tipo qualquer merda. Eu vejo as páginas desse mangá, é o que ele inventa. É, então, funciona. É, Gun também é um mangá que daria bastante spin-offs. Não, e dá. Inclusive já tem um mesmo. Imagina ele. Fazendo um spin-off do Motorball lá. Ah, que é isso, pô. Né? É um esporte bosta. Caralho, né? Que aí ele ia dar um twist ali, usar a arte dele. É, eu acho que o mangá spin-off de Motorball já meio que é o próprio Air Gear, no caso. É quase isso. É quase isso mesmo. Like e é, tipo, os caras correm de patins ali, né? A Gali corre de patins ali mesmo. Ah, então. Bom, beleza. Vamos começar a encaminhar pro final. É, okay. Eu vou fazer uma sugestão. A nossa brincadeira no final. É cada um falar um mangá, e aí os outros vão falar que autor gostaria de meter esse mangá. Tipo, sem muita explicação, mas só por cima. Pode ser? Vai. Beleza. Okay. Ó, eu já vou jogar o que eu quero. Sou mau host, vou jogar o meu. Que autores que dá pra colocar em Toriko? Vamos com calma. Tem que pensar aqui. Deixa eu pensar um pouquinho. Comida, hein? Tem um caminho. É. Um exemplo óbvio, mas eu não sei se daria certo no final dos contos, não é o próprio autor de Soma, né? Sim. Deixa eu ver aqui no Soma. Mas parece ser um spin-off muito ruim. Tem que ver do que é, né? Se ele fosse um spin-off só de cozinheiro? Tipo, o spin-off só de um cozinheiro, ele não caçava. Só não, pegava porque... um... É. Porque, não, cara, porque esse jogo aqui no Soma tem. Soma tem tudo a ver com comida e Toriko não tem nada a ver com comida. Não, mas a ideia do estranho funciona, porque seria o cara que ia se dedicar a fazer as comidas com uns negócios bizarros que eles caçam. Exato, ah, entendi. Tipo, é um spin-off fora da batalha, sabe? Totalmente. É só tipo... cozinhando o negócio mesmo. É, só cozinhando. É uma boa ideia ter aqui um spin-off assim. Spin-off do Komatsu, né? É. O que mas eu pensei... no começo de carreira, né? Começo de carreira. Minha ideia foi. Talvez até mais óbvio, e tipo, quando os níveis de poder de Toriko ainda estavam normais, é pegar o Toriyama mesmo, ele fazer essas aventuras com monstros mais simplesinhos. É uma boa, com cara, com um cara mais, tipo, menos absurdo que o Toriko do final do mangá. Ele a escala dos monstros. E monstros. A escala dos monstros do começo de Toriko era bem próxima da escala dos monstros que o Goku caçava quando ele era criança. Exato. Era, eu tava acho por que aí. Eu gostaria de ver um caçador pelo Togashi, mano. Pelo Togashi? Hunter? É, mas imagina, o caçador entrando num habitat de monstros, e aí esses monstros tem todo o seu habitat bem definido, ele tem que lidar com o habitat dos monstros ao invés de. Mas Toriko já é um spin-off de Hunter x Hunter. Não, que não é. Tá ali, né? Fica quieto. Vai, Bosch, joga um mangá aí que você queria que a gente falasse um autor de spin-off pra ele. Um mangá que seja possível spin-off. Fala seu mangá favorito, tanto faz. Todos são possíveis, cara. É, pra gente experimentar aqui. Essa é a piada. A ideia tem que vir dos outros. Tá bom, vou dar uma olhada no mangá updates. Não, demorou demais. Luke, vai, manda o seu. Tá bom. Depois você fala o seu, depois, Bosch, vai pensar. Tá. Vamos lá, pense em spin-offs pra Hoshino Samidari aí. Hoshino Samidari. Hoshino Samidari podia ter um spin-off daquela sociedade do futuro, que é de onde os Aspers vêm, o Animus e a Anima. E quem poderia fazer essa sociedade no futuro é o autor de Vinland Saga. Ele ia poder fazer essa sociedade. Olha. Eu acho que ia funcionar. Ó. A Sociedade do Futuro, escrita pelo Furuya. Porra, cara, que essa Furuya. É uma loucura. A gente ia não pensou insano. No Furuya, né? No ia ser podcast insano. Inteiro. Pensou agora. Mesmo. É quase um Inside Mario, mas Inside Mary, né? Não sei. E, é tipo, o que, Music of Mary. Mary não. Music of Mary. É quase um Music of Mary. Verdade, tem a ver. É quase um Music of Mary, mas, tipo, ele ia dar um twist completamente diferente, sabe? Verdade, ele ia saber fazer, ele ia saber fazer. Olha, eu tava pensando, eu não gosto. Ah, vocês já estão muito no futuro, não sei quem faria bem o futuro. Eu quero ver o presente, quero ver os personagens, quero ver coisas engraçadas, divertidas, e eu quero a Nakamura. Porra, Nakamura. Olha. Ela, de Arakawa. Ela tem um potencial pra fazer as pessoas. Porque tem um grupinho de personagens característicos ali. Dá pra fazer, uhum. Hein? Um Slice of Life de Samidaria. Porra, eu compraria isso. Quando tá todo o time junto ainda, né? É. Ninguém morreu ainda. Pode ser? Olha aí. Todo personagem tem aquelas idiosincrasias que tem em Arakawa mesmo, né? Todo mundo é maluco. Legal. Poxa, pensou no seu já? Qual autor que vocês acham que ficaria legal fazendo spin-off de Akuno Hana? Que dá pra fazer esse spin-off de Akuno Hana? Dá. Um exemplo óbvio é Inuyasano, né? É, eu meio que penso no... Não. Sem ser exemplo óbvio, quero criatividade. O quê? Ô, louco. Porra, mas o Asano é isso. Real, exato, é por ele ser isso que não vale, porra. É. Tá, vamos refletir aqui. O Pum já é a Akuno Hana melhorado? Não. Não, calma lá. Então, o Yoko. O Yoko ia fazer funcionar. Com quem? O Yoko. Com ele mesmo. Ele ia ser uma história daquela menina que é a bonitinha do primeiro arco. Sei, pode ser, faz sentido. A Akuno Hana tem bastante influência, inclusive, de um anime Master Kurosawa, ou é só impressão minha? Não sei se influência ou se só, tipo... É coincidência. Bebem das mesmas fontes, não sei. É, pode ser. É, eu acho que dá pra fazer algum spin-off da infância daquela... Não, melhor, um spin-off de alguém... Eu não sei também. Pode falar o seu. É que eu penso na hora que eu começo a transformar em palavras fica uma bosta. Ficou a Nakamura cozinha, alguém fazendo a vida do Nakamura. Talvez um negócio um pouquinho mais Slice of Life, eu não sei, de Akuno Hana, porque Akuno Hana é tão psicológico, né? Mas ele teria que dar um tom bem diferente. Mas o Kenji Tsuruta, que é o autor, artista de Oimoide Emanon. Ele trabalha fazendo alguma coisa ali com a Akuno Hana, com alguma das meninas. É, eu acho que com a menina do... A menina que lê livros. Que lê e escreve livros. Sabe o que eu pensei? Eu pensei num spin-off da autora de Koe no Katachi com a guria lá, que era amiga da Saeki, que, tipo, continuou morando lá na cidade natal deles e tal. E depois ela encontra com o protagonista no final do mangá. Ah, tá. E aqui ela é meio que a terceira protagonista da história, né? Sim. Sim. É. Meio que isso. A amiga da Saeki, tipo, que ficou puta com a Nakamura e o protagonista logo no começo. Um que eu acho que poderia funcionar é o autor de Yokohama Kaidashi Kikou contando a vida da Nakamura pós olha isso. Tipo, ela vem das pessoas, tipo, capítulos, cada capítulo perdido, assim, tipo, separado, episódico, de ela interagindo com pessoas no bar. Seria tipo uma versão dark de Yokohama, né? Aí você podia em alguns momentos mostrar a Nakamura, tipo... Tipo, tendo um flashback do que ela fez, né? É, sim. Exato. Ele se torturando com isso um pouco. E, tipo, ela crescendo, tipo, e aprendendo a aceitar a vida dela aos poucos. Sim. Porra, nossa, essa história é boa. Esse mangá é bom mesmo. Boa, né? Judeu. Já falou judeu. Eu tava olhando aqui no Skype, olhando na ordem aqui. Já foi, judeu. Judeu, fala aí, qual o mangá que você queria que a gente sugerisse? É um cara que criou um universo e, tipo, largou. E aí, tipo, talvez era um daqueles spin-offs que alguém faz um spin-off tipo, bem maior do que a obra original. É Gigantomachia. Vocês lembram Gigantomachia? Do autor de Berserk. É, tipo, é o mundo 1 milhão de anos depois. Meu negócio, 100 milhões de anos depois, eu tô vendo aqui. Sim, e aí, tipo, tem gigantes viajando pelo mundo e tem, tipo, uma sociedade de formigas e, tipo, um negócio assim. Tem quem coisas, saberia, né? Trabalhar bem esse universo de fantasia bem detalhista, bem rico. É meio engraçado que eu primeiro pensei no autor de Berserk, que eu falei... Ah, não, calma. É ele mesmo. Pois é. Tem formigas, Togashi? Caraca, larga do osso. Larga o osso, Togashi. Tem certa lógica. Bom, quem saberia fazer essa aventura, tipo, num mundo mó desolado? Pensando aqui, quem é bom de world building? Não são muitas pessoas, não. Pô, o autor de Blade. O autor de Blade não conseguiria fazer algo de fantasia assim? Conseguiria. Talvez, mas eu acho que o Nihei funcionaria. Eu acho. É que eu não consigo nem imaginar como se daria, porque a gente tá há muito tempo vendo o cara fazendo a mesma coisa. Mas eu ficaria muito curioso em ver como o autor de Jojo ia lidar com esse mundo. Ah, Jojo, acho que dá. Ele... Dá. Ele conseguiria fazer. Dá. É porque a gente ficou curioso em saber outras coisas que ele faz, porque, tipo, todas as histórias dele é mais ou menos na mesma linha. Então, tipo, não, ele tá num... é absurdo. Não, é bocha. Final das contas é. Absurdo. Não, vai tomar no cu. Ó. Alguém mais? Alguém dá mais? Não, ninguém dá mais assim. Caraca, ó, um que eu acho que rola, hein? O cara de Green Blood, Hideout. Green Blood, pode ser. Eu nunca vi, tipo, ele desenhando tanta fantasia, talvez. Só, é, mas, tipo. Ele desenhou umas coisas meio... meio realista. Ele tá fazendo aquele mangá de dragões agora, não tá lá? Bestiários. É verdade, aquele bestiários, né? Ele desenha bons dragões. Então acho que rolaria, hein? Essa foi boa, hein? Tirei aqui pra tudo. Leitura de e-mails. Cara, demorei muito, não é? Um pouquinho mais, um segundo a menos eu conseguia roubar. Leitura de e-mails do episódio 194, primeiros capítulos, Shoujos Clássicos. Um excelente programa, cara. Com a convidada Yukinaime, né? Verdade. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato@aoquadrado.do e também os comentários no blog aoquadrado.do. A gente recebe qualquer tipo de comentário que você quiser, sabe? Tipo, quiser mandar sobre o episódio da semana, você pode. Se quiser pedir sugestão de recomendação, pode também. Qualquer coisa, inclusive coisa de episódios passados que a gente coloca na seção Slowpoke Report, que eu já vou começar aqui com o Matheus Santos. Quase pronunciei um S que não tem aí. É só Matheus Santos mesmo. 20 anos, Salto, São Paulo. Não sei onde fica Salto. Eu acho que é pro lado de Sorocaba. Não sei, tô chutando. É, também não sei. Sei que não é perto daqui. Estudante de design gráfico e ilustrador. Terminou de ler Voynich Hotel e leu Shortcuts, duas obras bem diferentes, né? Depois disso, achou que era besteira o papo de que o humor japonês era difícil de entender, mas então ele foi ler Palepoli e quebrou a cara. Tipo, achou que, de fato, o humor japonês não é pra qualquer um. Eu não acho o Palepoli tão... Pra mim é melhor, sei lá, do que Arakawa Under the Bridge. Não sei porque eu não li ainda Arakawa, mas... O Palepoli é difícil. Eu não sei se ele é difícil por ser japonês ou se ele é difícil por ser difícil. Porque ele é um humor bem complicado ali. Algumas é umas referências que não dá pra entender mesmo também. O Jorge Joestar começou a ler Neuro e não gostou ainda do que leu. Ele não gostou da ideia do culpado do crime sempre ficar com cara de animal e agir como um louco. É, Neuro é daqueles tipo, vai até... Lê até tal parte. Lê até a Saga do Hall, pelo menos, né? É. Que é bastante, na verdade. Uns 6 volumes, né? Acho que é por aí. É que normalmente quando aparece o Sai, começa a, tipo, prender um pouco mais as pessoas. Uhum. As pessoas falam, já tem alguma coisa aqui. Mas o Sai também demora um pouco pra aparecer. É, mas é tipo, também não dá pra pular. Tipo, o desenvolvimento acontece mesmo nesses capítulos mais bobinhos iniciais, né? Então... Sim, ele cria alguma base que é usada depois. Mas é, insista se quiser. É, não... se quiser. Já não dá pra culpar de largar Neuro. Não vamos culpar ninguém. Existem alguns mangás que a gente recomenda, mas se a pessoa não conseguir passar da parte não tão boa quanto o resto, a gente aceita. Vamos então pros comentários do programa, né? Tipo, poucos comentários, normal, né? Primeiros capítulos... Ainda mais shoujo, né? Se nosso público majoritariamente masculino, acho que não se empolga sempre. Mas eu achei que foi um bom programa. Que a gente começa aqui com a Isaura Luiza Paramizio, né? Ela não fala sobre o programa especificamente, mas ela sugere um primeiro capítulo de comics americanas. Tipo, sei lá, Marvel e DC. O que, que você acha dessa ideia? Tipo, lá, primeiro capítulo de Miss Marvel e Gavião Arqueiro e Homem-Aranha. É uma ideia. A gente tem que ver qual que é a temática, né? Porque existem muitas opções de leitura. estrutura possíveis, né? Uhum, uhum. Como que a gente organizaria isso? É uma ideia mesmo. Luna Warrior comenta que tanto o mangá quanto a adaptação animada de Rosa de Versalhes são uma das melhores obras que já leu. Uhum. Olha só. Todo mundo recomendou muito fortemente Rosa de Versalhes. Eu acho que esse aqui é um que a gente podia terminar de ler e quem sabe fazer um mangá enquadrado. Já tá sentindo a pressão do público gostar de Rosa de Versalhes. Mas é, Rosa de Versalhes era o mais querido dos três que a gente falou. É o que ia ter pessoas que mais leram e, por consequência, ia ter mais gente que gosta bastante de Rosa de Versalhes. Imagino que não ter por que não gostar, né? Dizem que é bom mesmo. Dizem que é bom. Não sei. Eu quero ler e achar ruim agora. E a gente termina aqui com o Nintakun, quem diria, né? Ele também recomenda fortemente Rosa de Versalhes. Ele comenta que o primeiro capítulo é bem feijão com arroz, que nem a gente comentou, né? Mas ele acha que a história evolui absurdamente, diz ele depois. Eu realmente, mesmo quando a gente tava lendo o primeiro capítulo, eu dei uma pulada pra ver como ficava a arte mais nos últimos capítulos, e mesmo só na arte tem uma evolução, tipo, significativa, sabe? É bem impressionante. Sim. Mesmo. É, eu acho que vai se encontrando, né? Vai se afastando do Tezuka e aproximando-se mais um estilo próprio, e sempre isso é positivo. Eu acho mó analistas, tipo, cult, assim, quando a gente identifica umas influências, assim, tipo... Sim, né? Eu acho mó, a gente, pô, parece que a gente sabe o que a gente tá fazendo, né? É, pô, aí fica bonito, até fica bonito. Beleza, cara. Esses são poucos comentários que nem eu disse. Tem alguma coisa que você quer comentar, talvez? Essa semana eu terminei de ler, eu tinha começado, aí eu... Não é muito longo, na verdade. Eu só terminei, demorei pra ler porque tava meio corrido a semana. Mas eu li o volume que saiu recentemente da Panini do Doutor Estranho, chamado Shambhala. É uma viagem visual lisérgica bem curiosa. Eu achei interessante. É um clássico do Doutor Estranho, não é? É, ele não é uma história de super-herói. De forma nenhuma, assim. Uhum. Ele é uma história, sei lá, quase um livro-conto meio piradão, assim. Achei legal. Uhum. Excelente, excepcional, mas é tipo uma leitura divertida. Se alguém cruzar aí com um preço aceitável, pode pegar, que eu acho que vai ser uma leitura interessante. Interessante. Eu terminei de jogar, faz algumas semanas talvez, acho que já, mas eu terminei de jogar um jogo que eu já recomendei aqui, chamado Orwell, que saiu o último episódio, saiu faz pouco tempo. Excelente jogo, viu, cara? Excelente jogo, viu? Eu recomendo fortemente. Eu tinha medo de, tipo... várias escolhas que eu fazia no começo não terem importância no final, e eu meio que acabei quebrando a cara por causa disso. Eu quero jogar de novo, porque eu tive a impressão que eu peguei o pior final possível. Tipo... Sempre que tem múltiplos finais, eu tenho a impressão que eu sempre pego o pior final de cara, sempre. Eu nunca consigo fazer o final bom. Não, porque tipo, o jogo ele meio que tem um terrorista ali, né? E você meio que vai acusando as pessoas durante o jogo. E eu, tipo, qualquer pessoa que surgir, eu, tipo, esse é o terrorista, esse aqui. E aí no final do jogo todo mundo me odiava, porque eu acusei todo mundo de ser terrorista. Aí, tipo, se eu tivesse um pouco mais de bom senso, eu poderia ter outro final. É, então eu quero jogar de novo. Jogaço. Muito parecido com, lembro de fato muito Her Story, só que mais contemporâneo e mais relevante, diria até. Muito bom, Orwell. A recomendação da semana é minha. É só assim, é. Cara. Manda bala. Eu vou de quadrinho, né? Mas eu não vou de mangá hoje. Uhum. Eu vou de um quadrinho. Na verdade, eu vou de uma pedra bem fundamental pra quem gosta de quadrinhos, que é o Desvendando os Quadrinhos do Scott McCloud. A gente já comentou, sem ser tipo uma recomendação objetiva, mas eu acho que é bom a gente colocar aqui em algum momento, que é pra pessoa ter lá na lista pra poder ver e lembrar disso. Basicamente, é um volume em quadrinhos sobre quadrinhos. Uhum. Então, Scott McCloud, ele é um cara que estudou bastante quadrinho na vida dele, até num sentido mais acadêmico, e ele tentou, às vezes, definir, às vezes, identificar, às vezes, só expor características, técnicas, peculiaridades da linguagem dos quadrinhos. Sim. E o interessante é que ele usa todas essas teorias na prática, né? Tipo, ele tem todos esses termos interessantes, situações interessantes, que ele exemplifica no próprio quadrinho. E isso é bem didático, é muito didático, é muito fácil você entender o que ele está querendo dizer, e é muito interessante para você conhecer muito mais a mídia de quadrinho. Quem gosta bastante de ler quadrinho, com certeza vai ler essa obra e vai ver muito mais tudo que lê daqui para frente. É nesse que mesmo, sei lá, eu tô vendo aqui que é a obra de 1995, é nesse que ele mesmo já comenta sobre a internet ou em outro? Não, é mais para frente, é um outro volume. É outro volume. Esse aqui ainda tá bem atemporal. Uhum. Ele fala uma coisa ou outra, sabe, que fica para trás, mas é pouca coisa, assim, é um volume bem relevante ainda. Não, essa é uma promessa. Esse eu tenho que comprar mesmo. Eu quero ler mais Scott McCloud mesmo. Essa é uma boa recomendação mesmo. Então fica aí a recomendação. Quem gosta da mídia, Desvendando os Quadrinhos por Scott McCloud. Tem no Brasil, tem na Amazon Vira e Mexe em promoção. Só fica de olho. Não é tão baratinho, mas vale bastante a pena. Dá pra achar pela internet também, mas eu acho que ler em português é melhor pra absorver algumas coisas do que ler em inglês. Eu acho que a primeira vez que eu comecei a ler em inglês, eu perdi algumas nuances que no português ficou melhor. Ah, ótimo. Ótimo, bastante termos, né, técnicos tem esse, sim, obra, sim. Muito boa para auxiliar uma conversa mais culta sobre quadrinhos. Exato. Maravilha. Então fica aí a recomendação, Desvendando os Quadrinhos, Scott McCloud. Até semana que vem, então. Até semana que vem.